É dia 27 de novembro de 2018 e este é o episódio 13 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está o Tiago Carrone, na Ericeira. Olá. E eu sou o Diogo Constantino, estou em Bruxelas. Hoje o David tem falta, faltou à chamada. Por motivos profissionais ele hoje não pôde comparecer à gravação, mas não se preocupem que ele vai regressar no próximo episódio, espero. Espero que seja no próximo. Será de certeza. Ele hoje não está aqui por bons motivos, portanto... Sim. Ainda bem que nós... E voltamos àquele modelo só nós os dois, sem mais ninguém. Também não se pode dizer que não seja propriamente agradável. Eu gosto muito de partilhar este espaço apenas contigo, Diogo. Ah, fico sentido. É, não é? É. Vamos pedir às pessoas agora que desliguem tudo o que é rádios, headphones, telefones, que é para ficarmos só os dois, para criar ambiente. Só os dois, em privado. Então, Diogo, conta-nos lá, como é que foi esta última semana? Epá, esta última semana foi uma semana bastante complicada, ao ponto de que eu já não me lembro de boa parte da semana. Eu lembro-me só dos últimos, pai, 4 dias. E hoje estamos a gravar numa terça-feira e numa segunda. O que significa que eu lembro-me do fim de semana, de sexta-feira, um bocadinho de quinta-feira. Que foi basicamente a preparação da viagem para Portugal para ir à festa de software livre na Moita. E depois regressar da festa de software livre da noite. E depois as coisas começam a ficar confusas outra vez. É, não é? Estamos mais ou menos na mesma, só é do, que... Mas é por causa do cansaço da viagem para a frente e para trás e desorientou um bocadinho. Sabes que eu estava a pensar nisso no outro dia. Eu fiz, no outro dia foi ontem, parece que já foi há uma eternidade. Eu fiz em 4 dias cerca de 500, 600 quilómetros de carro entre o vai e o vem da Moita. E de facto foi estranho ontem, não gravámos, como é habitual, mas foi estranho ontem não ter que, a seguir ao jantar, enviar uns mails ou fazer não sei o quê, ou preparar isto, ou ir à Moita ver o que é que se passava, ou... portanto, que tem sido o corrupio dos últimos dias. Portanto, ontem não ter muito o que fazer e hoje ter tempo para calmamente estar aqui contigo e gravar mais um episódio do podcast do Ubuntu Portugal é estranho, pá. Eu acho muito estranho. Por acaso, antes de avançar, deixa-me então pedir desculpa, porque nós fizemos, com o mote da festa da Moita, fizemos a nossa primeira live stream cerca de duas semanas e meia antes da Moita, e deixámos na altura a promessa de que íamos fazer outro na última semana. Acontece que, portanto, por todo o corrupio que foi os últimos preparativos, não nos foi possível fazer isso. Ainda assim, e nós partilhámos isso logo após, gostámos muito da experiência e, com motivo ou sem motivo, certamente que vamos repetir, não sabemos muito bem em que formato, mas certamente que vamos repetir mais live streams, de preferência contigo a falar também, porque ficaste um bocado de castigo. Sim. Mas já está a ser acautelada essa situação. Exatamente, portanto, em princípio, já estamos a estar aqui uma solução. Exatamente. Mas pronto, queres ir lá mais alguma coisa ou avançamos já para o nosso suminho? Há mais uma coisa, mais um pedido de desculpa a fazer. É que prometemos que íamos publicar o episódio na quinta-feira e também pelos mesmos motivos não tivemos a oportunidade de publicar o episódio da semana passada na quinta-feira. Mas irá ser publicado se calhar amanhã de manhã, hoje à noite. Exatamente. Assim que for possível será publicado. Ainda esta semana, espero eu. Deixa-me já começar a fazer publicidade ao Thunder Claw Studios, que tem feito uma edição brilhante dos últimos episódios. Temos tido imensos elogios. Exatamente. Portanto, nós sentimos isso, mas mais importante do que isso é as pessoas que nos ouvem de facto terem sentido a diferença e terem elogiado o nosso trabalho. E Alexandre, estúdios todos de um modo geral, sempre que fazem elogios ao podcast e à evolução que aconteceu nos últimos episódios, eu pelo menos, o Diogo nem tanto, o Diogo é mesmo, mas eu tenho feito sempre justiça e tenho sempre enaltecido o nome do Alexandre e tenho dito que parte dele, ou seja, parte da culpa é o David, parte da culpa é o Alexandre, sendo que aquela magia da edição é toda culpa do Alexandre e dos seus Standard Claw Studios. Eu acho que sou eu. Eu estou aqui a fazer a diferença sozinho. Os outros três não fazem diferença nenhuma. É, não é? É. Exatamente. Olha, apesar do David não estar cá hoje, temos algumas notícias, não temos muitas porque foi um fim de semana muito ocupado e os últimos dias da semana passada também... foram os dias todos da semana passada, foram uma correria... Tu aí a correr mesmo literalmente e eu aqui à distância a tentar resolver coisas de uma forma ou de outra. E então não houve muita oportunidade para recolher muitas coisas. Também tenho a ideia de não ter havido muitas coisas porque estive a olhar um bocadinho. Estava toda a gente à espera da festa da Moita, pá. O mundo até que um dia parou todo a ver o que é que ia ser anunciado na Moita. Portanto, o que aconteceu mesmo foi mais um Ubiport Q&A. Uhum. Assististe? Em que assisti... Ontem à noite. Ela ouvi parte em versão. Não, fiz duas coisas. Metade ouvi em podcast no Ubuntu Touch Audiocast e outra metade vi em vídeo no YouTube. Pronto, mas foi indiferido, quer dizer, não pudeste interagir. Tu normalmente vês em direto, não é? Sim, ultimamente não tanto, nem sempre tenho conseguido, mas. Eu costumo ver em direto e costumo participar fazendo questões e comentários e não sei o que, não sei o quê. O que é que destacas daquilo que viste? Olha, destaco o anúncio de que o canal Edge finalmente está a funcionar. Ele vai permitir trazer funcionalidades novas e código que já existe até, por exemplo, fazer upgrade ao Mir, fazer upgrade ao Unity. Isto é código que já existe, que está nos repositórios, mas que ainda não está no Ubuntu Touch. Também vai permitir introduzir as modificações nas imagens dos dispositivos existentes para que possam passar a utilizar Allium. Vai permitir fazer experiências com o projeto Treble do Google, que é basicamente mais uma hardware abstraction layer para facilitar o trabalho de manutenção do sistema. Vai permitir também, eventualmente, fazer experiências de upgrade para o 1804, as primeiras. Agora, também é de lembrar as pessoas que ele vai ser altamente instável e que as imagens vão sair diariamente. Portanto, pá, se não quiserem estar interessados em participar no desenvolvimento, isto não é para vocês. Mas há mais novidades ainda. Já chegaram as primeiras boards de... Aliás, acho que talvez já tenham chegado todas as boards da Pine64 aos developers do projeto. Portanto, eles vão poder começar a olhar para elas e são mesmo pequeninas, são. Parece um sim de memória, um DIM que já. de RAM. E é incrível o quanto. Aquilo é um computador só, todo ali naquele chipzinho, naquela bordezinha, que é incrível. Eu também tenho de um P0, não? Não sei se já viste algum É mais pequeno, até parece-me. E então os developers vão começar a fazer experiências em breve e a ver o que é possível fazer ou o que é que não é possível fazer com aquilo. Também houve algumas questões interessantes, por exemplo, a questão sobre como ser possível ou não incluir o suporte para Tor. O Dalton falou talvez via Network Manager, porque via browser seria muito complicado e mais limitado, portanto só o browser é que poderia usufruir disso. Também se falou sobre como iria funcionar o suporte para o hardware do Librem 5. Anunciou-se algo que eu não tenho certeza se não tínhamos anunciado já antes, que foi a entrada do John Cybership para a liderança do Comitê de Design e Usabilidade. Ele está a fazer um trabalho super interessante e podem acompanhá-lo com algum detalhe as propostas dele, que não quer dizer que se vá tudo ser aceito ou que vai tudo ficar como está, e podem acompanhar isso tudo no fórum do Ubiports. Vamos deixar o link. Para a secção de design. Também se falou sobre como suportar a ARM64 e o que é que funciona e o que é que não funciona e afins. O Marius mostrou um Nexus 5 a correr a versão mais recente do Unity 8, que está no canal Edge, já sem scopes, mas com a dash semelhante à do desktop. Okay. Mas ele diz que ainda está bastante instável. Contudo, um dos primeiros testes que se faz quando se faz ports é lançar o dialer para fazer chamadas, e o dialer lançou. Olha. O que é um bom sinal. É um sinal que a coisa está bem encaminhada. Apesar de ainda estar para longe. E uma notícia boa, a do Ubiports, que não foi dada no Q&A, mas que eu vi via GitHub, é que o Dan Chapman, o autor do Deco Finalmente. Parece estar a recuperar do seu problema de saúde, pelo menos parcialmente, e já está a começar a dar sinais de atividade. Não sei como é que está exatamente a sua situação, mas ele diz que ainda não sente muita energia, mas que no que puder vai começar a fazer alguma coisa. Alguém pegou no código do Deco? Sim, algumas pessoas da comunidade começaram a pegar no código do Deco, a olhar para ele, a tentar resolver bugs, recompilaram-no para o Xenial, mas não houve avanços muito grandes. Portanto, agora poderá ser que o Dan consiga ajudar a ensinar estas pessoas a integrarem melhor no código para elas próprias poderem contribuir mais para o Deco. Disseste que compilaram para Xenial o Deco 2. Sim, o Deco 2. Mas ele atualmente está a funcionar ou não? Confesso que não estou a par, porque é como eu neste momento tenho dois telefones, mas confesso que nenhum dos dois é crítico para ler e-mails. Portanto, confesso que não sei, perdi um bocado o rastro. Eu não tenho neste momento e-mail configurado, mas sim, funciona. Ok. Entretanto, houve uma notícia também, corrijo-me se estou errado, uma notícia hoje de que saiu a primeira versão em canal RC da OTA 6. Certo? Exatamente. Tens mais alguma informação sobre isso? Eu não sei se saiu já hoje, se vai sair amanhã, mas vai ser indiferente para os nossos ouvintes. Contudo, há um apelo do projeto Ubiports para contribuírem nos testes. Isto deverá estar razoável, mas se for o vosso daily driver, ainda não olhem, não façam isso, mas se tiverem um dispositivo para testes, esta é a altura ideal para fazerem testes. Há um blog post do Ubiports a explicar como fazer esses testes e como contribuir, pelo que vamos deixar também link e contribuam. Ok, eu tenho o meu Fairphone a carregar. Ele morreu a bateria, está a carregar já para receber a OTA 6. Ok, não me lembro em que canal está o meu, francamente. Eu costumo tê-lo na RC, mas não me lembro se tirei da RC, se por alguma razão. O meu 4.5 continua em stable, porque esse é crítico, esse trabalho uso para trabalhar, portanto... Ok, 4.5 não, também não me lembro, mas eu tenho outro 4.5 aqui para flashar, portanto vou ver isso. Ok, vamos dar notícias certamente nos próximos episódios sobre OTA 6 e outros assuntos. Sim, depois desta RC... Se tudo correr bem, deverá ser por volta de uma semana para sair a versão final da OTA 6. Se tudo correr bem, nem sempre acontece. Yeah. Depende dos bugs que forem encontrados por todos nós. Exatamente. Então, olha, deixa-me falar-te de um... Já não é a primeira vez, portanto, já no... não foi no episódio anterior, foi no outro. Eu falei aqui de gastar dinheiro no Humble Bundle. Deixa-me informar que, e à altura que isto sair, ainda vão ter alguma semaninha pela frente para poderem aproveitar. Saiu... Ou mais. Talvez, depende do nosso querido Alexandre. Eu sei, mas isto, lá está, a zona horária Humble Bundle e a forma como eles contam tempo, eu descrevi isso há 15 dias, mais ou menos, portanto, eu não confio muito neles, nos relógios deles, portanto, vamos só dizer que têm mais alguns dias. Mas pronto, minutos. Como for, no momento em que estão a ouvir este podcast, provavelmente, se não deixarem passar um mês até o ouvirem, está ainda a decorrer o mais um daqueles packs interessantes, pelo menos para nós, do Humble Bundle. É um pack dedicado à cibersegurança. Logo no primeiro nível tem um livro sobre Kali e sobre pen testing e sobre de Wireshark, assim é que é. No segundo nível é que é o Kali. Tudo isto tudo de memória, não tenho o link à frente, portanto há vários de Kali e um que não se sente sobre Kali, usa no texto eles usam o Kali para explicar outras coisas. Eu digo isto porque eu olhei para o primeiro nível, vi o primeiro livro e disse, já está a valer os $15, portanto vou já passar para a frente e vou já avançar com isto tudo, porque os outros todos são acréscimo, são lucro, porque só no primeiro nível aquilo já está a compensar, pelo menos daquilo há vários que livros é o meu do primeiro nível que me interessaram. Aliás, há vários livros nos vários níveis que me interessaram. Interessa-me em particular o The Hardening, que está não sei se num nível mais elevado. Não sei. Eu, por razões que já expliquei aqui mais que uma vez, já comprei. Portanto, no dia em que saiu, fui logo a correr e fui logo... Como tenho saldo no PayPal, é mais fácil. Aquilo pim, pim, pim, três cliques e a coisa resolve-se. Portanto, desta vez estou descansado. Eu ainda não tratei do meu. Ok. E mais, avanças tu agora, Diogo? O que é que tens para nos agora dizer? Agora vou eu. Eu tive... Este está aqui na lista de coisas para falar há alguns 5 episódios, se calhar. E queria falar que descobri uma framework super interessante, que é o Kiragami 2, que é uma framework de desenvolvimento para Qt. Ok. E tem uma coisa super... mais que uma coisa super interessante, mas a que me chama principalmente a atenção é que ele permite fazer desenvolvimento para múltiplos sistemas operativos diferentes e múltiplos ambientes desktop diferentes. E o Kiragami 2 é suportado por Ubuntu Touch. Foi adicionado com o upgrade para 16.04. Aliás, foi com a OTA 5, não com a 4, foi com a 5. E acontece que isto permite fazer aplicações para Ubuntu Touch, KDE Plasma Mobile, Sailfish e Android. Eu vou repetir, e Android. Eu vou repetir, e Android. Olha, estás a ver? O que significa que estamos aqui abaixo. Quem quiser fazer desenvolvimento para Ubuntu Touch, e talvez também, por exemplo, para Sailfish, que eles têm uma loja fixe onde dá para vender aplicações. Não é o caso ainda do Ubuntu Touch. A nossa loja ainda não permite venda de aplicações. Seste ainda? Sim, ainda. Eu falei com o... agora esqueci-me do nome dele. Marius? Que é sempre super... não. E o Alto? O autor... não, com o autor da loja da Open Store. Stefano? Não. Esse foi que teve em Paris. Não. Whatever, já lá vamos. É que eu estou num comitê com ele. E ele é o chefe do comitê. E quando vocês falam com ele, chamas-lhe: ó, coisinho aí ao fundo, coisinho. Exatamente, exatamente. É um dos nossos americanos preferidos, vá. Uhum. E ele é super fixe. Tem feito umas aplicações super fixe. Sim, não disperses. E a Open Store em si. E então vai super fixe. Começar a dar para comprar aplicações, é isso? Não, ele disse que está nos planos dele. É algo que ainda não foi feito, porque não tem sido uma prioridade. Também não tem havido grande pedido disso. Mas ele disse que está nos planos dele. Entretanto, é possível fazer doações, pelo que já algo interessa. Voltando ao tema, o facto de se poder-se fazer aplicações para Android faz com que tornar-se um developer para o Ubuntu Touch usando o Kiragami 2 seja bem mais interessante para os developers, embora tenham que haver coisas depois diferentes, já a parte da interface já é uma coisa a menos que é diferente. E se utilizarem, se calhar, Python, isso talvez ainda consiga esbater mais diferenças e tornar mais facilmente as aplicações portáveis. Já experimentaste? Já fizeste alguma coisa? Ainda não. Não tenho tido tempo para nada destas coisas. Não tenho tido tempo, infelizmente. Ok. Gostava muito, eu gostava de me despedir e poder dedicar-me a isto. Está nas tuas mãos, meu caro. Não está só nas minhas mãos. Bom, avancemos. Deixa-me então dar uma notícia também que merecia ter sido falada na semana passada, mas nós não tínhamos nada. Vais começar pelo fim, certo? Diz? Vais começar pelo fim da lista, para criar suspense. Estás a querer influenciar a minha evolução e as minhas decisões? Estou a perguntar. Confia em mim, meu caro. Vamos dar a mão e vamos percorrer o caminho em conjunto. Tá. Confia em mim. Fecha os olhos. Isto gravado de mão dada é mais engraçado. É, não é? Eu só digo isto: nós estamos a. São quantos? 2 mil? 3 mil? São 2 mil, mais ou menos. 2 mil quilómetros de distância. Portanto, estou descansado. Não, vou falar sobre as camisolas da comunidade Ubuntu PT. É a segunda vez, pelo menos nos últimos anos, eu não me lembro, só me lembro de duas vezes, não sei se anteriormente tinham sido feitas ou não. Não me lembro de haver nenhuma. Sob o pretexto de já não serem feitas há muito tempo, sob o pretexto de termos uns galos muito bonitos e de ainda não estarem em roupa, e sob o mote da festa do Software Livre da Moita, a comunidade decidiu então fazer t-shirts e sweats, aqueles sweats com capuz, os vulgares hoodies, e temos, portanto, parecíamos, estamos na feira lá na festa, tínhamos caixotes e caixotes de pronto a vestir, mas sobraram 3 ou 4 unidades de cada tamanho, e nós neste momento temos um post onde as pessoas podem, nós vamos deixar o link também, mas um post onde as pessoas podem fazer o seu pedido, à semelhança do que aconteceu aqui há uns 2 ou 3, talvez 3 anos já, em que as pessoas encomendavam as camisolas e depois ou presencialmente ou por correio ou seja como for, as pessoas podem então receber a sua camisola confortavelmente em casa ou no trabalho. Houve malta que mandou vir mais do que uma. Portanto, as camisolas, mais uma vez, não são a nenhum preço. Estas não são para ganhar dinheiro. Nós provavelmente vamos depois fazer mais qualquer coisa para angariar fundos, por motivos que eu hei de explicar mais à frente. Mas para já, estas ainda não. O objetivo não é tanto esse. Portanto, não é aqueles preços exorbitantes. Sim. Estas permite não ter que investir, não termos que investir do nosso bolso tanto dinheiro no próximo batch de camisolas. Pronto, exatamente, mas não é nada de significativo, portanto o valor, não sendo simbólico, é pouco mais do que cobrir os custos de produção. Portanto, as t-shirts valem 10€, os hoodies valem 25€, independentemente do tamanho. Da outra vez havia a opção de escolha de cores, desta vez não há escolha de cores, escolhemos nós por vocês, porque sabemos que o vosso tempo livre é muito precioso e então não têm que perder tempo a escolher cor de camisolas. A camisola é preta. E nós temos melhor gosto que vocês. O Diogo tem melhor gosto que vocês, pronto, se confiarem nele. Portanto, as t-shirts ou os hoodies são pretas e podem então ser encomendadas, portanto, têm alguns tamanhos. Sim. Ninguém faz pagamentos nem nada enquanto nós não confirmarmos o tamanho também, porque o nosso software de controlo de stock, eu não diria arcaico, mas diria quase manual. Manual. Portanto, manifestem a intenção primeiro, depois recebem um e-mail nosso a dizer sim senhor, temos aqui uma camisola para ti, e depois logo se vê como é que é, também para vermos como é que é depois com a entrega, qual é que é a melhor forma de entregar, para que as pessoas não tenham que pagar uma pipa de massa em portes também. Portanto, nós tentamos sempre que a entrega seja em mão. Sempre que possível. Sim, a melhor opção é irem aos encontros em Sintra e lá podem receber facilmente. Sim, aí é mais fácil. Eu entreguei, já da outra vez entreguei bastantes no Saluno. E podes descrever um bocadinho melhor as t-shirts e as camisolas, só para as pessoas ficarem com uma ideia? Posso. Ora, a t-shirt, aliás, o design é o mesmo, quer dizer, tirando a parte de uma ser mais grossa e ter um capuz e bolsa à frente, em termos de impressão, em termos daquilo que distingue a t-shirt da comunidade Ubuntu de Portugal de uma t-shirt qualquer que vocês tenham ou que adquiram, é a parte impressa. E impressa, vocês têm no peito o nosso galo origami, lado esquerdo. Exatamente, do lado esquerdo, e atrás temos o Ubuntu PT com um logo em laranja, o Circle of Friends do Ubuntu. Portanto, se tiverem dúvidas, existem mock-ups também no artigo que nós vamos partilhar, mas basicamente este é fácil de dizer, portanto é ubuntupt.org, ubuntu-pt.org/swag, é mais fácil de poder partilhar. Sim, e vão lá e vão ver que são lindos, eu acho que desta vez ficou muito melhor e são lindas. Comprem todas. Como forma de tease, nós estamos já a preparar mais material, não como este, para não serem t-shirts nem hoodies, mas material mais diversificado, mantendo o conceito do galo origami. O resto depois ainda vai ter que ser afinado, mas estamos a preparar, a cozinhar mais material de pronto a vestir para breve. Pronto a vestir e acessórios. Uhum. Avanças, Diogo? Nós falámos já aqui várias vezes do WireGuard. E então o que eu descobri foi na Snap Store, e parece que o próprio autor do WireGuard criou um Snap que permite-nos instalar o WireGuard mesmo sem os patches para o kernel. Olha. Portanto, vai correr só em user land, não tem tanta performance como se tivesse os patches para o kernel, mas permite-nos pelo menos experimentar e ver como é que é. E ele foi tão fixe, que ele incluiu na página do Snap Store um GIF animado que mostra como utilizar a linha de comandos para usar o WireGuard. Já usaste o WireGuard? Ainda não experimentei. Está na minha lista de tudo pós-moita. Também tenho uma lista dessas. Posso ir falando também de outra Snap, que dá-lhe. Também está na minha lista de pós-moita, que é o do CTL. O do CTL é uma linha de comandos para a API da DigitalOcean. Eu tendo duas ou três máquinas na DigitalOcean, isto vai-me dar jeito para fazer um script para otimizar aqui as minhas coisas. Terraform, meu caro. Estou encantado com o Terraform. Terraform também apanhas é uma snap, opção super interessante. Apanhas o Snap do Bação, se quiseres. E Terraform aqui faz magia. Sim. O André Bação também fez muito bem esse snap. Há outro snap ainda, para facilitar coisas também. E voltando ao tema das VPNs, este é o Easy Open VPN. O Open VPN permite fazer a instalação e configuração de um servidor de Open VPN. E é super fácil e com isto podem, por exemplo, instalar num Raspberry Pi ou coisa assim do género e ter um servidor de Open VPN em casa. É o servidor ou o cliente? Servidor. Ok, boa. Isso é porreiro, pá. É aquele conceito das Nextcloud Boxes. Ou seja, tu pões o Ubuntu Core, pões o Snap do Nextcloud, uhum, e esqueces que aquilo lá está, porque aquilo todos os dias vai à procura de manutenção. Atualizações. Exatamente. Sim, sim. E com este o conceito é o mesmo. Aliás, tu consegues juntar este Snap no Snap da Nextcloud Box. Provavelmente, sim. E este Snap é mantido pela Canonical, pelo que deverá haver algum cuidado com segurança e tudo. Exatamente. Olha, ainda bem que falas em Canonical. Queres continuar? Queres baixar o teu Snap? Falta mais É só este mais último Snap, manda sim, para a frente. Que é o DNS Mask, que basicamente vem na onda do teu Pi-hole. Pi-hole, exatamente. Sim. Este é também um DNS forwarder, mas também faz o mesmo para DHCP. E podes também utilizar essa parte de DHCP como servidor próprio para estabeleceres a tua rede interna. O DNS Mask é aquele que é usado pelo Ubuntu Desktop, se não me falha a memória. Não me lembro, mas é possível, sim, sim, é possível. Tenho 70% de certeza que sim. Ok. Reservo 30%, que é para me tentar enganado, mas tenho quase certeza que sim. Mas pronto, deixa-me avançar então. Tenho aqui notícias, okay, também que podem interessar a todas as pessoas que assistiram, que ouviram o nosso episódio 10 ou 11, acho que foi o 11, pessoas que estiveram no Open Source Lisbon, pessoas que estiveram na Moita, ou pessoas que se mantêm ativas do modo geral, ou então malta que viu a publicação da ESOP e que eu gananciosamente fui comentar fazendo publicidade ao nosso podcast. Que é, com uma lata descomunal. Que é, nós já tínhamos deixado no ar, não só era a intenção nossa, mas também da parte do Luís, mas concretizámos, uhum, concretizámos o nosso negócio na Moita. E então nós voltamos a ter uma parceria com um fabricante e com um vendedor de hardware, que é neste caso a LibreTrend, que vende as LibreBoxes e que nós falámos, uhum, aqui já por várias vezes. A partir desta altura, e enquanto não nos zangarmos, vamos ter aqui motivo para falar sobre as LibreBoxes, porque não já, mas a partir de amanhã, supondo que isto vai sair na sexta-feira, portanto a partir do dia 1 de dezembro, quem quiser e que tiver interessado em comprar uma LibreBox, poderá usar um code, um promo code, que é o PUP150. PUP, atenção, uhum, que não é com O, ok? É P-U-P, Podcast Ubuntu Portugal 150, na altura de fazer a encomenda na loja da LibreTrend, e terá 150€ de desconto na compra de uma LibreBox. O negócio que nós fizemos com o Luís foi de uma forma e com muito carinho fazer publicidade às LibreBoxes dele, tanto aqui como, e isto é um código de desconto que é alargado a toda a comunidade Ubuntu.pt, portanto isto é um código que não sendo publicidade em áudio, mas vai começar a aparecer também no site da comunidade Ubuntu Portugal, porque o que nós negociámos foi em paralelo, ou seja, o podcast sim, mas também nós queremos acreditar que nem toda a gente quer ou ouve o podcast, portanto todas as pessoas que possam visitar o site da comunidade têm também lá e vão ter uma chamada de atenção e vão poder usufruir ou pelo menos estar informados de que existe este desconto e esta, uhum, e estas condições particulares. Isto surge também, já agora deixa-me alargar um bocadinho, surge também da minha apresentação na Moita, e vamos falar sobre isso mais à frente um pouco, mas em que uma das pessoas que estava a assistir, Gustavo Homem, pessoa que eu conheço, uhum, bem, questionou sobre um papel, aquilo que poderia ser o papel ativo da comunidade e como é que nós poderíamos de alguma maneira ter como objetivo ter uma empresa que ofereça um produto que tenha o Ubuntu pré-instalado. Este é um passo, não é ainda o objetivo final, mas é um passo muito importante também para o atingir desse objetivo, e que nós estamos, dentro daquilo que nos é possível, dispostos a ajudar e a melhorar, porque muitas vezes aquilo que é perguntado é: existem fabricantes que vendem computadores com Ubuntu pré-instalado? Sim. Porquê é que eles não são conhecidos? Porquê é que as pessoas não sabem que isso existe? Porquê é que as pessoas acabam quase sempre por ir comprar um computador a qualquer lado e depois dão cabo do software que lá está e instalam aquilo que querem? O nosso bocadinho e aquilo que nós podemos fazer de contribuição é dar a conhecer. Okay? Depois as pessoas, com o conhecimento que nós podemos dar, têm um pouco mais de dados e podem de alguma maneira escolher melhor se querem comprar e nós já fizemos aqui publicidade também à Slimbook, um Slimbook, uhum, um LibreBox, uma LibreBox ou um outro computador qualquer, os Dell também são vendidos com o Ubuntu pré-instalado, ou sim, falamos deles também bastante. Um outro produto que, não trazendo o Ubuntu instalado, pode correr o Ubuntu facilmente. Isto vem também no seguimento de é fácil para um utilizador, vamos dizer, doméstico, para uso pessoal, comprar um qualquer computador e instalar o Ubuntu, rezando para que tudo corra bem. Mas quando nós falamos no segmento empresarial, convém que, quando aquilo sai da caixa, 2-3 minutos depois esteja pronto a funcionar, sem se perder muito tempo nos debuggings e na resolução dos problemas que às vezes podem surgir com equipamento que não foi certificado para correr o Ubuntu. Mas pronto, excelentes notícias. Portanto, o PUP 150, toca a comprar LibreBox, toca a ter um desconto de 150€. E a mostrar que nos ouvem, não é? Portanto, e que fazem parte. Este é o pior negócio de sempre que a gente fez. É a segunda vez que fazemos o pior negócio de sempre, porque nós não ganhamos absolutamente nada com isto. Eu ganho satisfação pessoal, honestamente. Fico muito. Eu sei que tu és um porco sanguinário e que só te interessas por dinheiro, mas um burguês capitalista. Mas existe o bem social, existe as boas ações e o lugarzinho no céu. Eu já devia estar a construir e a reservar o teu lugarzinho no céu, Diogo. Portanto, não podes continuar assim com essa atitude, rapaz. A mim também me custa perceber que ainda não haja, que ainda haja alguém que não conhece o podcast do Ubuntu Portugal, até porque desde a edição 547 da Ubuntu Weekly Newsletter, nós aparecemos como featured audio and video. Vês? Vídeo? E nessa foram, sim, a secção chama-se featured audio and video. Ah, ok, tudo bem. E então aí aparece lá na 547 o Ubuntu Podcast. Isso foi quando? 547? Sempre. Foi em setembro de 23 a 29. Foi da semana de 23. Portanto, desde essa edição que nós aparecemos, aparece o Ubuntu Podcast, aparece o Ubuntu Security Podcast e aparece duas vezes o Ubuntu Podcast. Isso é spam. Estamos 50% do conteúdo de áudio da newsletter. Para as pessoas perceberem a relevância do nosso podcast. Exatamente. Na atualidade do Ubuntu Mundial. Mas pronto, podemos avançar ou vamos ficar aqui a rebolar? Acho que vamos avançar. Tá, dá-lhe mais uma. Olha, descobri uma coisa que é o Apache Guacamole. O Apache Guacamole é uma aplicação. Guacamole eu gosto, pá. Gostas? E Apache também gosto, mas em alturas separadas. Eu nunca experimentei Guacamole, francamente. É bom, eu gosto. Então, o Apache Guacamole é uma web application que permite ligar-te por VNC ou por RDP, penso eu que é só essas duas opções, às tuas máquinas e controlá-las remotamente com uma interface de HTML5. Portanto, o que o HTML5 que ele faz é o rendering do teu desktop no teu ecrã e tu usas com o teclado e rato o teu sistema operativo. Ok. Num site. Por IP? Sim. Ou seja, não há aquela facilidade, por exemplo, o TeamViewer, em que tu tens um login qualquer e eles fazem aquela magia por baixo dos routers? Acho que nada disso. A configuração que nós temos lá no meu emprego é bastante específica, para cada um só tem acesso à sua própria máquina. Mas estou a usar isso? Portanto, sim. Ok. Perdes algumas coisas, atalhos de teclado que tornam-se complicados. Carregas, há a opção de carregar em botões que ficam a aparecer-te no ecrã e não sei o quê, para fazer os controles e afins, só que não é a mesma coisa. Agora, serve perfeitamente para desenrascar um controle remoto de uma coisa que precisas de avaliar imediatamente e não tenhas outra forma de fazer. Ok. Evita, por exemplo, ligar-me por VPN. Maravilha. Ora, e resta-me aqui a última da lista. E que vai ser dada. CNN Breaking News. É. Ora, dá muito gozo dizer o que vou dizer a seguir, apesar de estar com um nervoso miudinho, mais ou menos como estava sábado, quando o disse à frente de gente na Moita, e em abril, quando manifestei intenções assim, eu fui apenas a cara que falou nisto, porque isto é um trabalho conjunto. De toda a comunidade e fundamentalmente das pessoas mais próximas da Loco Portugal. Mas de facto é oficial. Tivemos no final da semana passada a confirmação da reserva de espaço. Portanto, nós tínhamos nós manifestámos interesse em organizar a UBCON Europa 2019, nós Portugal, comunidade portuguesa. Sim. Começámos a encetar contactos no sentido de arranjar um espaço que fosse agradável e capaz de receber a Conferência Europeia do Ubuntu. Um desses contactos foi para a Câmara Municipal de Sintra, e nomeadamente o espaço Olga, um dos auditórios do Olga Cadaval e mais algumas salas satélite. E nós na quinta-feira tivemos a garantia de que esse espaço estava reservado, portanto neste momento vamos mesmo organizar a UBUCON Europe em Portugal, em Sintra. Vai ser em outubro, vai ser no dia 10, entre 10 e 13 de outubro, portanto isto são os dias oficiais em que nós vamos estar na UBUCON no Olga Cadaval. Exatamente. Temos cozinhado, e é uma coisa que nós agora vamos ter, portanto isto é muito recente, e depois enfiou-se a moita e também não nos deu espaço para grande coisa, mas o que vamos fazer com os próximos dias é organizar tudo, levantar sites, levantar endereços de e-mail para as pessoas poderem começar também a perguntar ou a manifestar interesse em colaborar ou em estar presente, ou seja como for, mas acima de tudo é reservem a data, 10, 13 de outubro, Sintra, UBUCON Europe 2019. E preparem-se para vir com uma semana de antecedência ou para virem dois ou três dias antes, para irem embora dois ou três dias depois, porque muito provavelmente vamos ter eventos paralelos a acontecer antes, durante eventos ou depois. Culturais e sociais. Eu, por exemplo, eu cheguei contigo ao UBUCON este ano, chegámos dois dias antes, já no fim do dia, mas chegámos dois dias antes, tivemos logo um evento social num bar. Direitinhos, aeroporto, bar. Exatamente. Eu acabei por fugir para o hotel. Tu ainda ficaste lá um bocadinho mais tempo que eu, acho eu. Não é que tudo. Não foi? Não. Tudo que mete bar. Eu passei de raspão, bebi um café e fui-me embora. Portanto, ok. Isto vai para o ar, não posso correr riscos, pá. Ainda tivemos lá um bocadinho, jantámos e bebemos uma ou duas cervejinhas. Mas no dia seguinte passámos o dia inteiro a fazer passeios de bicicleta e jantares e chatear o pessoal da Canonical sobre o que é que se passava com a release do Ubuntu. E Espicha foi depois no dia, na noite seguinte, mas foi muito bom. Tivemos a oportunidade de praticar servir a sidra da garrafa, que eu já estive aqui a ensinar em Bruxelas ao Tiago Maurício, que vocês já conheceram no episódio especial do podcast. Isso é que é serviço. Portanto, aqui houve um evento na praça mais tradicional aqui de Bruxelas, e supostamente era da comunidade portuguesa, mas a comunidade asturiana também estava presente. E então juntou-se a fome à vontade de comer. E fui mostrar ao Tiago como é que se servia a sidra. Mas pronto, os nossos planos é de fazermos uma coisa tão boa ou melhor do que a última UBUCON. Portanto, esse é o nosso plano. Sim. O que vai ser bastante difícil. Sim, por uma questão de simpatia, mas claro que nós vamos fazer melhor. Portanto, metade do nosso comentário é: foi de facto muito boa. Mas a outra metade é: claro que vamos fazer melhor, não é? Portanto, não se espera, não se espera menos que isso. Nós andámos 3 anos a aprender a fazer isto, a ver, e agora temos ideias. Vamos tentar tirar a melhor parte das 3 UBUCONs que já aconteceram, mais a criatividade típica portuguesa, e vamos tentar fazer uma coisa em bom. Para já, interessa, e enquanto não temos canais oficiais, ou pelo menos que se chamem UBUCON e coisa do género, um apelo a todos aqueles que estão a ouvir e que querem tomar uma parte ativa no processo. Não interessa se vocês acham que não sabem fazer nada, mas se tiverem vontade de ajudar, epá, digam qualquer coisa, e certamente que vão ser úteis, porque neste momento toda a ajuda é pouca. Isto vai ser daqui a 11 meses, mas o tempo passa a voar. Portanto, daqui a nada estamos lá, e é por isso que nós estamos nesta altura já a começar a pôr a roda a girar. Exato. Isto será um evento aberto à comunidade de software livre em geral, pelo que, mesmo que não estejam especialmente virados para o Ubuntu, mas se gostam de software livre em geral e querem contribuir para o software livre, esta também é uma forma de contribuir e de ficarem a conhecer a comunidade Ubuntu, até porque, mesmo que não se interessem tanto pela tecnologia, podem se interessar pelas pessoas, que são super fixe. Yeah. É sempre uma altura interessante para conhecer pessoas novas, para rever pessoas que não vêm há muito tempo, ou para verem ao vivo aquela pessoa que vocês só conhecem dos e-mails, ou dos blog posts, ou dos podcasts, ou seja lá o que for. Sim, sim, podem vir a conhecer criadores de distribuições de Linux. Sim, é? Esperemos. Das grandes. Esperemos que sim. E pronto. Eu já tive a promessa do Marco Trevisan que vinha. Ok. Já reservou a data, é isso? Na altura ainda não havia data, portanto eu disse-lhe que seria mais ou menos numa certa altura, em conversa com ele e com o Stefano. E então eles disseram que estão cá. Ok, maravilha. Neste momento não temos ainda muito mais informações, não queremos ter mais informações também nesta altura, mas queríamos que vocês ficassem a par disso. Já não é a primeira mão, porque nós já temos vindo a partilhar, mas com este detalhe é a primeira vez e é isto. Portanto, reservem a data para estarem presentes, reservem algum tempo antes da data para poderem colaborar daquilo que for necessário e que esteja ao vosso alcance. Olha, e por falar de eventos, vamos então falar um bocadinho sobre a Festa do Software Livre da Moita 2018, que ocorreu este fim de semana passado, de 23, aliás, 25. Durou uma eternidade. E demorou ainda mais a ser criada, parecia que nunca mais. Sim, foi de facto uma realidade, portanto, foi feita num tempo recorde, portanto, eu diria menos de um mês, portanto, aquilo, a parte foi muito pensada antes, mas a parte de concretização e tarefas específicas... Começamos a pensar muitos meses antes até. Foi, eu diria, três semanas, mês no máximo, portanto, foi um tempo recorde. Três semanas aconteceu assim, pau! Tudo o que era suposto correr bem à primeira não correu, portanto, tudo o que era suposto ser simples complicou, mas também é normal. Agora, na sexta-feira, quando se abriram as portas, estava tudo pronto, estava tudo preparado e as pessoas que apareceram e que visitaram a festa ficaram certamente muito bem impressionadas. Diogo, tu só te juntaste fisicamente no sábado, mas impressões sobre a festa, o que é que tu destacas, como é que tu sentiste a festa? Eu primeiro tenho, porque observei aqui à distância, mas observei o esforço da organização, o trabalho do Lopo, o teu trabalho, e não só, o Tiago Policarpo também deu uma ajuda, o pessoal da Wikimedia, enfim, houve muita gente a colaborar para que isto pudesse acontecer. Também não posso esquecer do André Paula, que também trabalhou imenso, o André Paula do Linux Tech PT, o João Jota. Pronto, houve uma quantidade enorme de pessoas, pai, umas 15 pessoas, que de uma forma ou outra mais ou menos contribuíram para que isto pudesse acontecer e não posso deixar passar isto e agradecer a todos. Metade do Rui Seabra também esteve lá a ajudar. Metade do Rui Seabra? Sim, a outra metade eu não vi. Eu também achei estranho porque eu nunca tinha visto tal metade do Rui Seabra, apenas metade, sim. Quem conhece o Rui perceberá. Eu não vou entrar. Eu por acaso tinha aqui uma para dizer, mas não vou dizer porque não quero entrar em detalhes. Portanto, o Rui depois se entender. Um dia chamamos cá o Rui para falar sobre. Sim, temos de falar com o Rui sobre. Olha, sobre por ele. Exemplo, não é preciso mais nada, não é sobre tecnologia, nada de falar sobre ele. Sim. Podemos considerar ele também como tem um Pro 2 e como nós vamos fazer eventualmente uma review de um Pro 2, podemos juntá-lo à festa. Há uma coisa que eu posso dizer, espero que ele, se ouvir isto, não, ou se alguém que ouça isto, que lhe vá contar, que ele não fique chateado. Eu acho que ele ouve. O Rui aproximou-se de mim durante a festa da Moita, disponibilizando e esclarecendo, não uso Ubuntu, mas estou disponível para ajudar no Ubucon naquilo que for preciso. E eu fiquei muito, muito satisfeito de uma grande generosidade. Gostei bastante. Sim. Portanto, podemos certamente trazê-lo cá. E acho que é mais fácil trazê-lo cá pelo pretexto do Bucon, até porque é mais uma altura em que nós podemos falar sobre isso. E depois podemos aproveitar para ele falar sobre o resto, o tal resto que a gente não quer falar aqui. Mas pronto, mas temos que arranjar um pretexto para o trazer cá. Mas sim, estavas a dizer então. A minha opinião, foi um evento super interessante. Eu tenho pena de não ter conseguido assistir a todas as talks e a todos os workshops, porque todos eles eram interessantes para mim. Infelizmente não gravei todos. Lembrei-me só depois, há bocado estava a pensar, eu tinha lá o gravador ligado e não gravei. Boa, Diogo, boa. Mas fica para a próxima. eu não assisti tudo porque tive também da bancada do Ubuntu, estive a falar com pessoas, estive a falar com alguns dos nossos ouvintes que tive o prazer de conhecer. Fizeste algum workshop? Workshops, não dei workshops. Ou fizeste algum? Não. Ok. Gostava de ter feito, não fiz. Aliás, o que eu mais gostava de ter feito não aconteceu. Como workshop, passou a palestra. Ok. Ok, dos jogos? Sim, mas gostei muito de conhecer as pessoas que eu ainda não conhecia. Gostei de rever amigos que já não vi há algum tempo. Gostei de voltar à moita outra vez. E gostei de falar, estar contigo e falar com o André Paula para o podcast Linux Tech. Gostei de conhecer o Luís Costa, com quem tive a oportunidade de estar a conversar um bocadinho. Epá, foi super interessante. E gostei imenso daquele miudinho que lá teve, que não me lembro do nome dele. Tiago, Tiago. Que agora tem o seu Magalhães atualizado. Exatamente. A correr o Ubuntu. O miúdo mais fixe. Ele já corria o Ubuntu, mas corria uma mistura de pacotes Trusty com o Topic. E então foi preciso nivelar aquilo em 16.4. Sim. Mas ficou. Ficou feito e o miúdo dormiu chitadíssimo. Diz que quando saiu da festa estava chitadíssimo, mas que aquilo tinha o upgrade, terminou a caminho de casa, portanto. Sim. E que o miúdo estava contentíssimo com o seu novo, com o seu renovado Magalhães, não é novo? Exatamente. Com o seu renovado Magalhães. Gostei imenso disso. Ora, deixa-me então dar-te o meu parecer, apesar de cansativo, porque foi de facto muito cansativo, e houve alguns percalços que não deviam ter acontecido. Na questão da organização, mas eu também não quero falar sobre isso, porque no final do dia o que interessa é que correu tudo bem. Quero destacar o sentimento com que eu fiquei ao longo de toda a festa. Foi, se calhar porque tive um papel demasiado físico e demasiado ativo na organização. Assim que as portas abriram, eu já estava a pensar na próxima. Portanto, já estava a cozinhar e a dizer o que é que a gente vai fazer melhor na próxima, quando é que vamos fazer a próxima e o que é que vai acontecer a seguir. Ou seja, a porta abriu, eu estava já com o sentimento de dever cumprido e por mim podia acabar logo ali. Portanto, claro que não, porque depois não tinha todas aquelas experiências que tu falaste. Parte delas eu sentias da mesma maneira, ou seja, estar com pessoas com quem nunca estive à frente, estar com pessoas que não vi há muito tempo, ouvir pessoas e ouvir assuntos que me interessavam e que de outra forma não poderia ouvir. Perder apresentações, porque também perdi algumas, portanto eu sou um crítico e vou ter que engolir tudo aquilo que costumo dizer sobre eventos que têm tracks em simultâneo, e vou ter que engolir isto na UboCorn, porque não há outra forma de o fazer. Mas eu sou um crítico das tracks simultâneas. Agora, eu posso dizer que a Moita não teve assim tantas tracks simultâneas quanto isso. Portanto, não, e mesmo assim não conseguimos. Exatamente. Portanto, eu acho que o problema não é das tracks serem ou não simultâneas. O problema é que só devia haver meio dia de palestras e o outro meio dia devia ser convívio, para a malta pôr a conversa em dia. Exatamente. Exatamente. E quando havia palestras, parava tudo. Ninguém podia falar com ninguém. As mesas, as bancas paravam. Fechava tudo. Desligar as outras luzes todas e como não e é possível, acabamos sempre, exatamente, acabamos sempre por perder alguma coisa. Deixa-me dizer-te que fiquei muito fã. Eu estive a assistir a um workshop, pelo menos metade, depois tive que integrar uma mesa redonda, mas estive a assistir a metade de um workshop sobre impressão 3D. Trouxe de lá inúmeras ideias, portanto, cheira-me que nos próximos meses ou o Tiago Rondo, ou a comunidade do Ubuntu de Portugal, ou o podcast devem entrar na impressão 3D e devem começar a poluir tudo com pequenas impressões 3D que eu tenho já a cozinhar na cabeça e que certamente que vão tornar as pessoas mais felizes e mais contentes, espero eu. Mas pronto, gostei muito também da parte gaming, não só da apresentação do João, mas depois toda aquela banca que foi ali montada. Eu próprio sentei-me ali 3 minutos a jogar um jogo que não me lembro o nome, mas um jogo de carros em que basicamente duas coisas que eu gosto bastante, que é o desporto motorizado e o futebol, são duas áreas em que eu sou fortíssimo. E então alguém conseguiu combinar isso tudo num jogo único, então eu tinha que andar de carro e empurrar uma bola por uma baliza. Isto de certa forma parece simplório, mas o jogo pelo menos para mim foi extremamente complicado e eu consegui, nos 10 minutos que lá estive, consegui enfiar a bola duas vezes na baliza, fiquei contentíssimo. Fantástico. Estás um pro. E tinha um miúdo no meu ombro, impaciente. Não, porque eu estava a jogar sozinho, porque essa parte eu fui esperto e não joguei contra ninguém, joguei sozinho. Mas tinha um miúdo impaciente porque eu não estava a conseguir responder àquilo que era a intenção. Portanto, ele estava-me a dar indicações, mas eu, cepo, não estava a conseguir concretizar tudo isso. Agora, fora de brincadeiras, foi de facto um evento muito interessante. Foi de facto, na minha opinião, o primeiro de vários. Toda a gente dizia o mesmo, toda a gente dizia porreiro, espero que não fiquem por aqui, queremos mais, para onde tem que haver, seja na Moita, seja falou-se em fazer itinerante, em fazer-se noutros locais, portanto, e há pessoas interessadas em levar a festa do software livre para perto delas. E quando eu digo perto delas, não é Lisboa, portanto, claro que houve sempre alguém que dissesse, é porque é que isto não foi do outro lado, porque é que isto não foi em Lisboa. Mas há pessoas interessadas em levar a festa de software livre, não vou dizer para onde, mas para sítios mais longe de Lisboa. Certo. Olha, e acho que é super importante isto, que é agradecer às entidades que apoiaram. Eu vou só dizer uma vez o nome de cada um, que foi a ANSOL, Associação Nacional para o Software Livre, a Human Music Consulting, a Câmara Municipal da Moita, a comunidade Ubuntu Portugal, claro, a Wikimedia Portugal, a D3 Defesa dos Direitos Digitais, a comunidade Drupal Portugal, a comunidade OSGUPT, o podcast Linux Tech, a ESOP, Associação de Empresas de Open Source, a ANPRI, que é a Associação Nacional de Professores de Informática, a RepRapPT, a Support Tech, a ARCSI, a LibreTrend, a Angle Solid, a Find More, a Devolo, a PC Guia, o podcast Ubuntu Portugal e a Baixa da Banheira TV. Muito bom. Sim, eles fizeram uma cobertura e eles gravaram e streamaram algumas das apresentações. Sim. Há no YouTube, nós vamos deixar o link, o vídeo para um debate que ocorreu lá com partidos políticos e membros da comunidade e afins. E pronto, e acabou a festa da Moita. E acabou também aqui esta nossa secção de flashback. Vamos então olhar para o futuro, deixando... Também estamos a chegar ao final do tempo, mais coisa, menos coisa, sem muito stress. Sim, não deverá faltar. Mas temos agenda. Muito. Eu vou deixar, se calhar, que tu digas as duas primeiras, porque as duas últimas dizem-me respeito a mim. Exatamente. Mais a mim, não é só a mim, mas mais a mim. Infelizmente não poderei estar presente. Também não vou poder estar presente nesta primeira, que será mais um encontro do ciclo Cifrat ou Devorant, da Privacy LX, que corre todas as quartas-feiras. Provavelmente já podem só ir à próxima. Há duas ainda. A próxima será dia 5 de dezembro, que será sobre a introdução às comunicações seguras online. As talks são em inglês, dadas pelo Vassilis, que nós tivemos o prazer de conhecer na Moita. Isto será na Desgraça, que é o número 217B da Rua da Penha de França, em Lisboa. E depois haverá a Ubuntu Party Paris, onde eu irei anunciar à comunidade francesa a Ubucon Europe, e onde estarei também a representação da comunidade Ubiport. Ora, vai ser antes disso, no dia 6 de dezembro, nós vamos ter o habitual encontro da comunidade em Sintra, no Saloon, às 8 da noite, e como tem vindo a acontecer nos últimos 4 meses, 3, portanto este será o quarto, vamos ter uma hora Ubuntu às 6h30 no Chalé 12, que é duas ruas ao lado do Saloon, e desta feita será, portanto, a temática desta hora Ubuntu vai ser LXD, portanto containers, e vai ser o nosso conduzida David. Pelo nosso David Negreira, que vai deslocar-se a Portugal para isso. Portanto, eu conto estar com ele fisicamente, que é uma coisa que nunca aconteceu, portanto, eu... Já aconteceu, já. Comigo, não. Eu ainda não... Já, tu é que não te lembras. Pronto, então, deixa-me dizer-te que não me lembro, portanto, para mim conta como zero. Conto estar com ele e conto, eventualmente, eu não sei se ele vem, quando é que ele voa para Portugal, mas, eventualmente, podemos ter o sacrifício de gravar o podcast dessa semana okay. ao lado um do outro, como já aconteceu também comigo e contigo. Portanto, dia 6 de dezembro, reservem a data, vamos ter então hora Ubuntu às 6h30 no chalé e às 8 o habitual encontro social no saloon. Uhum. Se forem a podcastubuntuportugal.org/calendar, podem ver estes e todos os outros eventos com links para os sites, com os detalhes todos. Exatamente. E chegamos ao fim deste episódio. Resta só dizer que podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site, obviamente, podcastubuntuportugal.org, onde há links para as social media, para essas coisas todas. Há um formulário de contacto. Também podem contactar-nos diretamente para contacto@podcastubuntuportugal.org. Podem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal em ubuntu-pt.org, com os links para os social media, eventualmente lá, alguns no site. Exatamente. Se quiserem apoiar o show, podem partilhá-lo nas redes sociais e podem também tornar-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal. Nós temos tratado os nossos patronos com um pouco menos de atenção nos últimos tempos, espero que eles nos desculpem, mas de facto tem sido muita coisa para gerir e não tem sobrado tempo. Aliás, os nossos patronos fazem-no também porque apostam no projeto e a nossa retribuição são conteúdos extra e são produtos extra e não tem havido tempo para extras nos últimos tempos. Esta é a palavra que nós temos de deixar aos nossos patronos. Nós temos já coisas gravadas, mas ainda não houve oportunidade para acabar de as produzir. Exatamente. Portanto, resta-nos então despedir. E mencionar que este podcast é editado pelo Alexandre Carrapice, dos Thunderclaw Studios. Agradecer-vos a vocês e até para a semana. Até para a semana.